Programação musical aqui no front, ó, pensa um pouquinho. Sua vida tá difícil? Olha, poderia estar pior. E aqui eu vou citar um exemplo bem concreto para poder te jogar um pouco para cima, tá? Nesta semana o deputado Paulo Maluf, ele mesmo, tá? O Paulo Maluf da galera, aquele que dizia que não tinha um centavo no exterior, mas que depois acabou se complicando com a justiça da Suíça e da França, enfim. Ele fez elogios a alguns dos personagens em evidência no noticiário político nacional. Ao jornal Estado de São Paulo, por exemplo, Paulo Maluf saiu em defesa de Michel Temer, dizendo que conhece o PMDBista há 35 anos e que Temer é, abre aspas, um homem honesto, probo, correto e decente, que está sendo acusado de maneira absolutamente imprópria. Fecha aspas. Palavras de Paulo Maluf. Mas o Maluf não parou por aí, não. Saindo também em defesa do ex-presidente Lula e em declarações aí ao jornal O Globo, Maluf disse crer firmemente que Lula é inocente, assim como Michel Temer, e que está sendo acusado injustamente. Abre aspas para Paulo Maluf. Quem trabalha e faz muito pelo país sempre é acusado injustamente. Fecha aspas. Entendeu agora por que é que eu disse que se a situação para você está ruim, poderia estar ainda pior? Você poderia estar, por exemplo, no olho da tormenta, né? No olho do furacão e recebendo elogios do Paulo Maluf. Já imaginou? Fronte Transamérica até meio-dia. Progresso. Enquanto a zona continua no Congresso, quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! Deputado não ganha mensalão. Se tudo aqui acaba em samba, o país acorda bamba. Querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo. Agora entendo por quê. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo. Eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Câmara tenta acabar com o voto secreto. Padrão aéreo causa mais de 180 traços. Acusados de corrupção não serão. Os dias passam lentos, yeah. Cada dia eu levo. música aqui no front. E, pessoal, eu peço desculpas para vocês que estão ouvindo o front, mas vocês sabem que essas coisas acontecem, né? Não deveriam, mas acontecem. Eu preciso fazer uma ligação urgente agora. Todos os celulares aqui na rádio, impressionante, estão sem bateria. Todas as linhas aqui na rádio estão ocupadas. E a única, mas única linha disponível mesmo é essa linha aqui do estúdio, né? A linha que joga as participações ao vivo no ar. Bom, vocês são discretos, né? Eu tenho certeza que vocês não vão se importar se eu usar a linha aqui agora, não vão se importar de ouvir também a conversa que eu vou ter, né? É rapidinho mesmo, tá? Um minutinho só. Se você acha que vai se sentir incomodado, por favor, diminui aí o volume do rádio. Enfim, é rapidinho, rapidinho mesmo. Vamos lá. É discando aqui. Espero que ele atenda já no primeiro toque, né? Pra não tomar muito o tempo de vocês. Vamos lá, chamando. Alô? Alô, seu Luiz? Uhum. Seu Luiz, aqui é o Guilherme. Eu tô retornando por causa daquele favor que o senhor me pediu. O senhor me pediu aqui a indicação de um advogado em Curitiba. Eu consegui um nome bacana, tá? E vou pedir pro Bessias mandar agora aí pro senhor analisar o currículo dele, pode ser? Ah, tá bom, tá bom. Então tá, o Bessias tá indo aí na Pizzaria da República agora pra levar o papel pro senhor, combinado? Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Ótimo, obrigado, seu Luiz, um abraço. Tchau, querida. Pô, seu Luiz, de novo me chamando de querida? Já desligou, né? Não adianta reclamar. Seu Luiz ali da Pizzaria da República, tá? Que me pediu aí se eu conhecia algum advogado lá em Curitiba. Bom, eu conheço, né? Enfim, não tem nada de regular nisso, tá? Nada demais, ok? Fronte Transamérica até meio-dia. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Música aqui no front, e na quinta-feira nós fizemos no programa Transmania, que vai ao ar de segunda a sexta das 10 ao meio-dia, uma programação especial em alusão ao Dia Mundial do Rock, com 2 horas aí do bom e do melhor rock nacional tocando para você nas ondas da sua rádio. Pois bem, uma das músicas que tocou na íntegra, né, com seus 9 minutos de duração, foi Faroeste Caboclo, da Legião Urbana. Música que é tão comprida que até dificulta, né, para tocar no rádio, e também dificulta para aprender a letra, como disse o Ademar do Morumbi em mensagem aqui no WhatsApp. Bom, também no WhatsApp, o Zé Carlos, que não é o ex-vereador, ok, lançou um desafio, né, dizendo aqui: Guilherme, duvido que você toca Faroeste Caboclo de novo. Duvido. Foi o que ele escreveu ali. Ó, Zé Carlos, duvidou? Pois então, seu desejo aqui é uma ordem. Vamos tocar Faroeste Caboclo de novo, ainda na sequência das comemorações pelo Dia Mundial do Rock. Foi na quinta, mas a gente decidiu enforcar, né, até o fim de semana. E vamos curtindo. Então, curte aí! Tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandida, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, de escolha própria escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médicas, ou era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar respostas, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele: estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta, o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Cortar madeira, aprendiz carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto bastardo do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Paulo, ele dizia que o negócio ele ia começar. O santo quis até a morte trabalhar, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. E eu via 7 horas um noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa, decidiu como Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem certificado a plantação foi começar. Logo logo os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho bom, hein? E João dos Santos ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Meus amigos, frequentava a Asa Norte, é pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente sou uma má influência, dos pozinhos da cidade começou a roubar. Já no primeiro homem ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro no seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora o Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general. Foi quando conheci

por uma atualização no software de voz, né? Enfim, eu não gostei, mas já que ela acha que está melhor assim, né? Eu ouvi isso, Guilherme. Ok, ok. Não está mais aqui quem falou. Fronte Transamérica, até meio-dia.